Eis que abriu a boca e falou demais. Passou pra uma amiga que passou pra outra e por aí vai. Uma informação importante de coisa picante que eu faço no quarto. A sua fofoca tá fazendo estrago. Olha aí o resultado. Depois que me largou, eu tô fudido. Quem deita na minha cama só faz o mesmo pedido. Igual fazia com a fulana, faz comigo. Igual fazia com a fulana, faz comigo. Depois que me largou, eu tô fudido. Quem deita na minha cama só faz o mesmo pedido. Igual fazia com a fulana, faz comigo. Igual fazia com a fulana, faz comigo. Pra que que cê foi julgar? Começou com a minha ex que abriu a boca e falou demais. Passou pra uma amiga que passou pra outra e por aí vai. Uma informação importante de coisa picante que eu faço no quarto. A sua fofoca tá fazendo estrago. Olha aí o resultado. Depois que me largou, eu tô fudido. Quem deita na minha cama só faz o mesmo pedido. Igual fazia com a fulana, faz comigo. Igual fazia com a fulana, faz comigo. Depois que me largou, eu tô fudido. Quem deita na minha cama só faz o mesmo pedido. Igual fazia com a fulana, faz comigo. Igual fazia com a fulana, faz comigo. Pra que que cê foi julgar? Depois que me largou, eu tô fudido. Quem deita na minha cama só faz o mesmo pedido. Igual fazia com a fulana, faz comigo. Igual fazia com a fulana, faz comigo. Depois que me largou, eu tô fudido. Quem deita na minha cama só faz o mesmo pedido. Igual fazia com a fulana, faz comigo. Igual fazia com a fulana, faz comigo. Pra que que cê foi julgar? Igual fazia com a fulana, faz comigo. Onde você estiver, Rádio Play. A gente gato em operação curto-circuito. A gente gato não dobra pra ninguém, muito menos pra gato de energia metido a valentão, que provoca choque, curto e até incêndio. Quer entrar nessa investigação? Combater o furto de energia é missão de todos. Ligue 116 e denuncie. Porque gato de verdade é legal, gato de energia não. Saiba mais em cemig.com.br/furto-de-energia. CEMIG, Governo de Minas. Aqui o trem prospera. Juiz de Fora, chegou a hora da reforma na Casa Matos. Se você quer transformar sua casa sem pesar no bolso, essa é a oportunidade. São as melhores marcas com preços especiais em toda a loja. Tem pisos, revestimentos, louças, metais e muito mais, com condições que valem a pena. E claro, com a garantia do melhor preço da região. Passe na Casa Matos e aproveite! Casa Matos. Play Hits. Onde você estiver. Eu sou assim, nunca soube recitar poesia. Não sei palavras de amor, não sou sedutor. Demais. Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo.

disparei o meu sorriso que não te atingiu. Resumiu meu beijo em 2, 3 segundos e saiu. Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa. Celular vibrou, a tela acesa e um contato estranho te perguntando. Você já contou pra ele da gente? Não me esconde nada, não mente. Eu não dormi a noite te esperando impaciente. Você já contou pra ele da gente? Não me esconde nada, não mente. E esse digitando aí tá demorando, tá me consumindo. Aqui quem fala é o que tá sobrando. Ela ainda não falou comigo, mas calma, ela já tá indo. Sente o clima onde você estiver. Play Hits. Ah, eu dei um jeito. O amigo da Saveiro vai passar na sua porta de 3 em 3 horas, tocando a nossa moda. Ah, eu dei um jeito e um trocado pro carteiro, pra quando for entregar suas contas em casa, enviar nossa foto no meio. Ah, eu vou fazer de tudo pra você lembrar de mim. Ah, já dei função pra todo mundo trabalhar na empresa, volta pra mim. Passar na sua rua, bater no seu portão. Alguém que eu contratei só pra ler sua mão. Vai falar o que eu mandei, que a vida de solteiro não presta, que é pra voltar correndo pra mim, e que até a sua mãe tá nessa. Saber, vai passar na sua porta de 3 em 3 horas, tocando a nossa moda. Ah, eu dei um jeito e um trocado pro carteiro, pra quando for entregar suas contas em casa, enfiar nossa foto no meio. Ah, eu vou fazer de tudo pra você lembrar de mim. Ah, já dei função pra todo mundo trabalhar na empresa. Volta pra mim. Vai passar na sua rua, bater no seu portão. Alguém que eu contratei só pra ler sua mão. Vai falar o que eu mandei, que a vida de solteiro não presta, que é pra voltar correndo pra mim. Vai passar na sua rua, bater no seu portão. Alguém que eu contratei só pra ler. Meu amigo, minha amiga, chega de ficar esperando meses para conseguir uma consulta com um especialista. Com o Clube de Assinaturas de Saúde Pro Família, você tem atendimento rápido e acessível, consultas presenciais, exames com até 70% de desconto e mais orientação médica pelo celular 24 horas por dia e até ambulância quando você precisar. E o melhor, o valor é único, é igual para todo mundo, sem diferença de idade ou doenças crônicas. É para você, é para sua família e até para sua empresa. Clube de Assinaturas de Saúde Pro Família. Não perca tempo. Mande agora uma mensagem no WhatsApp 987-20-0506 e fale com o representante do Pro Família. 987-20-0506.

926. Ô sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Ô sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo. Meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, ô sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. A minha melanina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo. Meu abrigo. E toda vez que você sai, tranquilo. Vem, aquece a minha alma e mantém a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, onde você estiver. O Portal da Luz está em novo endereço, na Rua Batista de Oliveira 401, loja 7 e 9, na Galeria Bellini. No Portal da Luz você desfruta de vários convênios com médicos, dentistas, laboratórios, farmácias de manipulação, clínicas radiológicas e outros. O Portal da Luz, plano funerário, plano pet, está com preços especiais para crematório. Faça uma cotação pelo telefone 32166697 ou WhatsApp 999719252. E se você pudesse estar em vários locais ao mesmo tempo? Teoricamente, isso é quase impossível. Mas no rádio, isso é real. No veículo, sua empresa ou serviço pode estar em diversas plataformas ao mesmo tempo. Nas redes sociais, no site, em aplicativos e também na programação da emissora. Com o rádio multiplataformas, não tem por que você ficar estacionado em apenas um lugar. Não fique parado. Anuncie na Rádio Play Hits. Fale com a gente. 3213-6652. Rádio Play. Toca mais. Rádio Play. Música. Rádio Play. Diversão. Onde você estiver. Rádio Play Hits. 931. Essa não é uma história. Coitado. Eu tô rindo, mas é desespero.

solteira forçada. 9h42. Qual que vai ser a desculpa que você vai inventar pra ele hoje, hein? Deixa eu te perguntar uma coisa. Olha aqui. Até quando vai me usar de desculpa pra aliviar seu tesão? Porque ele não dá conta. Pra ele eu já fui seu dentista, suas idas ao cabeleireiro, o contato melhor amiga, já era eu o tempo inteiro. E aí você vai deixar ele meter um anel no seu dedo? Quando que você vai falar pra ele que você tá zoando? Que transa de olho fechado me imaginando. E quando abre os olhos e vê que não rolou amor, se arruma e vem pra consulta aqui com seu doutor. Seu doutor, né? Quando que você vai falar pra ele que você tá zoando? Que transa de olho fechado me imaginando. E quando abre os olhos e vê que não rolou. Você sabe que pra você eu sou o que você quiser. Seu doutor, seu cabeleireiro, seu dentista, seu amor. Pra ele eu já fui seu dentista, suas idas ao cabeleireiro, o contato melhor amiga, já era eu o tempo inteiro. E aí você vai deixar ele meter um anel no seu dedo? Como assim, cara? Quando que você vai falar pra ele que você tá zoando? Hits. Juiz de Fora, chegou a hora da reforma na Casa Matos. Se você quer transformar sua casa sem pesar no bolso, essa é a oportunidade. São as melhores marcas com preços especiais em toda a loja. Tem pisos, revestimentos, louças, metais e muito mais, com condições que valem a pena. E claro, com a garantia do melhor preço da região. Passe na Casa Matos e aproveite. Casa Matos. Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Novo ensino médio com técnico de informática integrado é no Colégio Pio 12. Só no Pio 12 você estuda com qualidade e valores diferenciados a partir de R$590. Temos condições especiais para filhos de ex-alunos, moradores de outras cidades e estudantes de escolas públicas. Estude onde o futuro do seu filho é prioridade. Matricule-se pelo site colégiopio12.com.br ou presencialmente na secretaria, na Rua Espírito Santo, 1301, Centro. Rua Espírito Santo, 1301, Centro. Mais informações: 3215-6701. 3215-6701. Colégio Pio 12. Play Hits. Onde você estiver. Play Hits. Play Hits. Rádio Play. 9h47. Ei, ei, ei, ei,

vez. Quem aprendeu, vem. Tá pendurada, tá amando outro corpo. Essa bandida, essa bandida, essa bandida rouba coração na cama. Geme alto e diz que ama, depois se esquece de ver. Que mulher é essa? Me abandona, geme alto e me esquece de vez. 9:53. Gratidão bate no teu coração. Tem louça pra lavar, quem tem comida no prato, só paga a inteira, quem já conquistou um carro, só passa a noite ouvindo o choro, quem teve a bênção de um filho, só tem que acordar cedo, quem tem um emprego, seja bênção nisso. Começa a ver o copo meio cheio e não meio vazio. Olha pro retrovisor, tudo que cê já passou. Lembra quando cê achou melhor pra pedir pelas coisas que hoje você reclamou. Olha pro retrovisor e começa a dar valor. E tanta gente passa a noite ouvindo o show, e teve a bênção de um filho, só tem que acordar cedo, quem tem um emprego, seja bênção nisso. Começa a ver o copo meio cheio e não meio vazio. Que eu piso na balada e vem uma pergunta que não cala: quem é golpe, quem é vítima, quem aí tá solteiro na pista? Não olha muito pra mim, 3 segundos já entendo que é um sim. Vou logo avisando o coração. Atenção, atenção, atenção. Olha o golpe, apaixona não que cê sofre. Apaixona não, cê sofre, não vai cair. Mais uma tropeçadinha pode sim. Olha o golpe. Apaixona não, cê sofre. Apaixona não, cê sofre, não vai cair. Mais uma tropeçadinha pode sim. Olha o golpe. Atenção, atenção, atenção. Olha o golpe. Atenção, atenção, atenção. Olha o golpe, não vai cair. Mais uma tropeçadinha pode sim. Toda vez que eu piso na balada, me

A deputada federal Érica Hilton e a vereadora Amanda Pascoal, ambas do PSOL de São Paulo, acionaram o Ministério Público do Estado e a Defensoria Pública para cobrar a apuração das responsabilidades da explosão ocorrida no bairro do Jaguaré, zona oeste da capital paulista. A tragédia destruiu casas e deixou várias famílias desalojadas. As parlamentares querem saber se uma obra realizada pela Sabesp pode ter ocasionado o problema. Bons motoristas terão a carteira de habilitação renovada automaticamente. Projeto de lei no Senado foi aprovado nesta terça e segue para a sanção do presidente Lula. Medida já estava valendo por meio de medida provisória. Terão direito à renovação automática da habilitação motoristas sem infrações de trânsito nos 12 meses anteriores ao vencimento. Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro afastou o deputado Thiago Rangel do Avante. O parlamentar fluminense foi preso na última semana pela Polícia Federal na Operação Unha e Carne. Rangel é investigado nos casos de fraudes da compra de materiais e serviços pela Secretaria Estadual de Educação. Os assessores do parlamentar também foram exonerados. O Ministério Público de Santa Catarina concluiu que o cão Orelha não foi morto após ser agredido por um grupo de adolescentes, mas sim devido a uma condição grave e pré-existente. A decisão se deu após análise de quase 2 mil arquivos, vídeos e laudos técnicos. O órgão pediu à justiça o arquivamento do caso. O presidente dos Estados Unidos deve chegar a Pequim nesta quarta para uma reunião bilateral com o líder chinês Xi Jinping em meio ao impasse nas negociações envolvendo a guerra com o Irã. É a primeira visita de Donald Trump ao país asiático desde 2017. Cruzeiro, Fluminense e Internacional venceram seus confrontos na noite desta terça e já estão nas oitavas de final da Copa do Brasil. A Raposa bateu o Goiás 1-0, o Tricolor Carioca passou pelo Operário 2-1 e o Colorado venceu o Atlético por 3-2. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Produção e apresentação, Norberto Notari. Trabalhos técnicos, Mário Melo. Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia. O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. Hits. Onde você estiver, Hits. Play Hits. Hits. Rádio Play. 10 e 5. Traz uma gelada pra mim, por favor. Que só de pensar a boca já secou. Dessa vez não foi brincando. Ela terminou e não tava blefando. Ai, ai, ai, eu já tava prevendo. Cê nunca me bloqueou por tanto tempo. Ai, ai, ai, alguém chegou mostrando fotos com cenas fortes de alguém te beijando. Oh, oh, oh. Alô, bebe, dobra a produção aí que a gente bebe. Ela mandou vida que segue. Então segue sua vida. Eu sigo sofrendo e bebendo brama. Alô, bebe, dobra a produção aí que a gente bebe. Eu mandei saudade. Ela mandou vida que segue. Então segue sua vida. Eu sigo sofrendo e bebendo brama. Já secou. Dessa vez não foi brincando. Ela terminou e não tava blefando. Ai, ai, ai, eu já tava prevendo. Cê nunca me bloqueou por tanto tempo. Ai, ai, ai, alguém chegou mostrando fotos com cenas fortes de alguém te beijando. Que a gente

Hoje essa cerveja na minha mesa não vai sobrar uma gota pra contar história. Hoje o sofrimento que tá dentro do meu peito, te garanto que eu vou pôr pra fora. Hoje a meta da minha vida é voltar pra casa sem saudade, muito louco. Hoje eu boto essa minha boca pra beijar um pouco.